olha pra mim, não estou nada bem. É que sem você eu não sou ninguém. A tua ausência me fez doer demais. Corta o coração que morre a cada dia mais. Te liguei pra te dizer, meu bem, quero te encontrar sozinha, sem ninguém, pra te amar até o amanhecer, depois me aconchegar sonhando com você, meu bem. Ontem eu liguei, ontem pude ver que a gente era feliz. Deu saudade de você. Com quem anda agora? O que você faz? Só eu que não mudei, cada vez te amo mais. Não adianta esconder e nem mesmo querer disfarçar, não tem jeito. Quando amor pede passagem, virá tatuagem marcada no peito. Não adianta esconder e nem mesmo querer disfarçar, não tem jeito. Quando amor pede passagem, virá tatuagem marcada no peito.